football team. Get back. I'm a fried jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't give me that good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling set tonight. Yeah, I don't know, I was really drunk at the time. You just told me it was a good fucking time, but yeah. The Dark Side of the Moon, de 1973, é um álbum conceptual que explora temas como o conflito, a ganância, o tempo, a morte e a insanidade mental. está entre os discos mais aclamados pelos críticos da história do rock, muitas vezes constando em listas profissionais dos melhores álbuns de todos os tempos deste género musical. O álbum projetou os Pink Floyd à fama mundial, trazendo riqueza e reconhecimento para os quatro membros. Certificado 14 vezes platina no Reino Unido, liderou as tabelas de vendas de LPs e cassetes da Billboard nos Estados Unidos, com um total de 958 semanas, com, estima-se, mais de 45 milhões de cópias transacionadas. É o álbum de maior sucesso comercial dos Pink Floyd e um dos mais vendidos em todo o mundo. Em 2013 foi selecionado para preservação no National Recording Registry da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, por ser considerado culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo. O engenheiro de som Alan Parsons ajudou a banda a integrar efeitos sonoros como relógios a tic-taquear e caixas registadoras, criando uma experiência auditiva que transcende o simples formato de uma canção. O tema Time fala da passagem do tempo e da inevitabilidade da morte, com um dos solos de guitarra mais icónicos de David Gilmour. Money é uma crítica à ganância e ao materialismo que se tornou um sucesso comercial. The Great Gig in the Sky é uma faixa instrumental que aborda a morte de forma puramente emocional, onde a cantora Claire Torrey improvisa os vocais em estilo gospel, sem palavras e com profundidade emocional. Claire Torrey era uma cantora de estúdio, conhecida por fazer gravações comerciais e jingles. Foi convidada pelos engenheiros de som do Abbey Road Studios. A ideia era que ela contribuísse com algo para a faixa, embora o conceito ainda não estivesse totalmente claro. Quando chegou ao estúdio, a banda não tinha orientações muito específicas. Disseram-lhe para ela cantar algo que refletisse as suas emoções sobre o tema da morte, mas sem usar palavras. O que Torrey fez foi completamente improvisado. Ouviu o tema algumas vezes e depois entrou no estúdio para gravar. Durante o registro, começou a emitir gritos, gemidos e cantos melódicos, criando uma interpretação crua e visceral. A banda, inicialmente, não sabia o que esperar, mas rapidamente perceberam que algo de mágico estava a acontecer. Ela transmitiu uma emoção quase indescritível em forma de som. Após a gravação, Torrey não estava totalmente satisfeita com a sua interpretação e até se desculpou. Mas a banda estava extasiada. Eles acharam que ela havia capturado exatamente o que queriam, a expressão pura e instintiva das emoções ligadas à morte e ao desconhecido. Inicialmente, Claire Torrey recebeu um pagamento como cantora comum de um estúdio, recebendo um valor fixado por qualquer participação. No entanto, como o seu desempenho foi fundamental para o sucesso e impacto emocional da música, em 2004, Claire Torrey processou Pink Floyd e a editora, reivindicando direitos de autor pela sua contribuição criativa. Argumentou que a sua improvisação devia ser considerada uma coautoria e a justiça concordou. A partir de então, foi oficialmente reconhecida como coautora de The Great Gig in the Sky, juntamente com Richard Wright. Oh, As letras de Wish You Were Here, editado em 1975, incluem críticas ao mundo da música, alienação e um tributo ao membro fundador Syd Barrett. Usaram efeitos de estúdio, sintetizadores, incluíram Roy Harper a cantar em Have a Cigar, o saxofonista Dick Parry em Shine on You, Crazy Diamond, e adicionaram o apoio vocal de Vanetta Fields e Carlina Williams. De um modo geral, os críticos aplaudiram de pé este álbum. Quando a banda completava a mistura de Shine on You, Crazy Diamond, um homem obeso com cabeça e sobrancelhas rapadas entrou no estúdio transportando um saco de plástico. Gilmore presumiu que era um membro da equipa da EMI. Wright pensou que ele era um amigo de Waters, mas a certa altura percebeu que era Syd Barrett. Mason também não o reconheceu e ficou horrorizado quando Gilmore o identificou. No livro de memórias dos Pink Floyd, de Mason, Inside Out, ele referiu a conversa de Barrett como inconstante e não completamente sensata. Waters terá chorado ao ver o antigo companheiro. Andrew King, um outro visitante, perguntou a Barrett como é que ganhou tanto peso. Este respondeu que tinha um grande frigorífico na sua cozinha e comia muitas costeletas de porco. Alguns anos depois, Waters viu Barrett a comprar doces no Harrods. Barrett correu para o exterior quando viu Waters, deixando cair os sacos cheios de doces. Esta foi a última vez que um membro da banda o viu vivo. Barrett morreu em casa, em Cambridge, a 7 de julho de 2006, aos 60 anos, de cancro no pâncreas. Deixou dois álbuns a solo, The Madcap Loves e Barrett, ambos de 1970. Em 1975, os membros dos Pink Floyd compraram um edifício de 3 andares, o número 35, de Britannia Row, em Islington, Londres, e começaram a convertê-lo em estúdio de gravação e espaço de armazenamento. Em 1976, registaram nos recém-concluídos Britannia Row Studios o 10º álbum, Animals, lançado no ano seguinte. Animals é um álbum conceptual, focando as condições político-sociais da Grã-Bretanha em meados da década de 1970 e foi uma mudança em relação ao estilo dos trabalhos anteriores dos Pink Floyd. A ideia para o álbum surgiu de Waters, vagamente baseado na fábula política Animals Farms, de George Orwell. As letras descrevem diferentes classes da sociedade como diferentes tipos de animais. Os cães, predadores, capitalistas fervorosos, os porcos despóticos e implacáveis, simbolizando a corrupção política, e o rebanho estúpido incapaz de questionar, das ovelhas e carneiros, os explorados. Enquanto o romance de Orwell é uma metáfora do stalinismo, o álbum é uma crítica ao capitalismo. O álbum foi desenvolvido a partir de uma coleção de temas não relacionados unidos numa ideia que, nas palavras de Glenn Povey, descreve a aparência e decadência social e moral da sociedade, comparando a condição humana à de meros animais. Agressivo e sombrio, com longos solos de guitarra e uma atmosfera tensa, Animals consiste num comentário social amargo e cínico, mas musicalmente envolvente.

Remember when you were young? You shone like the sun. Thank you. Durante a sua produção, a tensão dentro da banda, devido à divisão dos direitos de autor, culminou com a demissão do teclista Richard Wright, 2 anos depois. Chegou ao lugar número 2 das tabelas britânicas e número 3 nos Estados Unidos. Atravessando uma fase de problemas financeiros, devido a investimentos de alto risco, os Pink Floyd precisavam urgentemente de produzir um álbum para ganhar dinheiro. O duplo LP The Wall, de 1979, é uma ópera rock sobre a personagem Pink, uma estrela do rock, exausta, inspirada em Syd Barrett, cujo isolamento da sociedade, que a si mesmo impõe, a leva a construir uma parede metafórica ao seu redor. O álbum foi um sucesso comercial, chegando ao topo das tabelas de vendas nos Estados Unidos durante 15 semanas e alcançando o número 3 no Reino Unido. Another Brick in the Wall, parte 2, uma crítica feroz ao sistema educativo, tornou-se um hino de rebeldia, particularmente o refrão cantado por crianças. Comfortably Numb, de Roger Waters e David Gilmour, um dos segmentos mais emocionantes do álbum e dos mais apreciados da banda, tem dois solos de guitarra icónicos que transmitem a sensação de desconexão emocional. Pink Floyd, The Wall, é um filme realizado por Alan Parker em 1982, baseado neste álbum com sequências animadas. Em 1983, The Final Cut foi o último álbum dos Pink Floyd a apresentar o membro fundador Roger Waters. Este virá a abandonar a banda em 1985. É também o único álbum dos Pink Floyd a não apresentar o membro fundador e teclista Richard Wright, que deixou a banda após as sessões de The Wall. A gravação foi atormentada por conflitos. David Gilmour sentiu que muitas das faixas não eram dignas de ser incluídas, mas Waters acusou-o de não ter colaborado com o material. As contribuições do baterista Nick Mason limitaram-se principalmente aos efeitos sonoros. control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. In without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone. against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Out there, is there anybody out there? Is there anybody out there? Em 1985, perante um processo judicial ruinoso da editora e os membros da banda, Waters renunciou. Admitiu que os Pink Floyd eram uma força gasta. Apelou ao Supremo Tribunal de Justiça para impedir que o nome Pink Floyd voltasse a ser usado novamente. Mas os seus advogados descobriram que a parceria nunca havia sido formalmente confirmada e Waters voltou ao Supremo Tribunal na tentativa de obter um veto sobre o uso futuro do nome da banda. A equipa de Gilmour emitiu um comunicado à imprensa afirmando que os Pink Floyd continuariam. As partes litigantes chegaram a um acordo extrajudicial finalizado na Casa Barco de Gilmour, o Astoria, na véspera de Natal do ano de 1987. A Momentary Lapse of Reason, de 1987, The Division Bell, de 1994 e The Endless River, de 2014, são os registros seguintes, agora com David Gilmour como líder da banda. Richard Wright morreu de cancro em 2008 com 65 anos. Black book with my poems in. Got a bag, got a toothbrush and a comb in. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bone in. I got elastic bands keeping my shoes on. Got those swollen hand blues. I got 13 channels of shit the TV to choose from. I got electric light. I got second sight. Got amazing powers of observation. Telephone to you. There'll be nobody home. I got the obligatory Hendrix pen and the inevitable pinhole buzz. All down the front of my favorite Santa. Got nicotine stains on my fingers. I got a silver spoon on a chain. Got a grand piano to prop up my mortal remains. I got wild staring eyes. And I got a strong urge to fly. Come to no good, dead. crazy, truly got fishing. They must have taken my marbles away. Crazy, poison the magic, he is crazy. You little shit, you're in it now. I hope they throw away the key. You should have talked to me more often than you did, but no! You had to go your own way. Have you broken any homes up lately? Just 5 minutes worm, Your Honor. Hear me. Over the rainbow, I am crazy. Bars in the window. Os Pink Floyd foram uma banda inovadora no rock no final da década de 1960 e na década de 1970. Desenvolveram uma sonoridade inconfundível, na qual se incluíam efeitos sonoros incomuns no rock e tecnologia de gravação áudio de última geração desde a sua fase inicial até à gravação de The Final Cut. O espetáculo de multimédia Pulse, no Earl's Court, em Londres, a 20 de outubro de 1994, durante a digressão de The Division Bell, realizado por David Mallet, é uma magnífica experiência visual e sonora. A solo, Roger Waters editou vários álbuns como The Pros and Cons of Hitchhiking, em 1984, Amuse It to Death, em 1992, ou Igor Stravinsky's The Soldier's Tale, em 2018, continuando a explorar temas de crítica política e alienação. David Gilmour editou entre 1978 e 2024 cinco álbuns: David Gilmour, em 1978, About Face, em 1984, On an Island, em 2006, Rattle That Lock, em 2015, e Luck and Strange, em 2024. Richard Wright publicou dois álbuns, Wet Dream, em 1978, e Broken China, em 1996, continuando a colaborar com Gilmour e Pink Floyd. Falling around their feet. Never! He cried, never shall you get me a layer of and hound in the horny crew, with a snack of the blade and a claim of cut and crust, and I fell down before him, round his feet. A Rory Cray! Bray the bottom of his hat, and I wouldn't need fall, but I'm dead, dead as a can by feet, dear kid. Este programa teve locução de Leonor Carvalho e João Soares Santos. Realização de Leonor Carvalho. Thank you.